Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, bom dia, meus queridos. Terça-feira, 27 de fevereiro do ano de 2024. Começando mais um dia, começando mais uma terça-feira na presença do nosso Deus. Aleluia! É mais uma manhã que esse Deus nos concede. Amém, queridos? E eu quero convidar você para nós começarmos esse dia falando com Ele, agradecendo por essa bênção de amanhecermos mais um dia, de abrirmos os nossos olhos, levantarmos da nossa cama, enfim, queridos, temos o privilégio, não é verdade? De estarmos iniciando aí mais uma jornada. Aleluia, eu quero convidar você para nós orarmos, falarmos com o nosso papai. Se você puder, dá uma paradinha no que você estiver fazendo agora, se você puder, amém? Se não puder, continue fazendo o que você está fazendo e só ligue a sua mente no trono de Deus nesse momento. Amém, queridos? Vamos orar? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela noite de sono maravilhosa, pela caminha quentinha, confortável, sequinha. Paizinho, muito obrigado, porque enquanto nós podemos desfrutar de todo esse conforto, quantos dormiram ao relento, quantos dormiram embaixo de marquises, quantos, paizinho, se cobriram com papelão, com jornal, com aquilo que estava, Senhor Deus, ali disponível no momento. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que tudo isso não é porque somos melhores, mais especiais ou coisa parecida, é somente por causa da tua graça e da tua misericórdia que nos tem alcançado. Paizinho, nós te entregamos nesse momento, essa nossa terça-feira, te pedindo que o Senhor esteja conosco, Paizinho, em cada desafio, em cada luta, em cada batalha, que o Senhor nos conceda a tua bênção e a tua vitória, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te entrego a vida de cada um dos teus filhos que nesse momento medita conosco na tua palavra. Visita, Paizinho, visita cada um. Quem sabe nessa manhã o coraçãozinho está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado. Quem sabe necessitando de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de consolo, de conforto, de conselho, de orientação. Paizinho, em nome de Jesus, o Senhor conhece a cada um, o Senhor sabe. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, entra com providência, Paizinho. Entra com providência mudando circunstâncias. Entra com providência revertendo situações e transformando, Paizinho, a tristeza em alegria. Transformando a noite em dia. Transformando a lágrima em sorriso. Transformando a derrota em vitória. A tempestade em bonança. Maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural. Vem abrindo portas de emprego, Paizinho, para os teus filhos que estão desempregados. Vem manifestando a tua cura para enfermidades do corpo, tocando em cada órgão do corpo dos teus filhos, Paizinho querido, e repreendendo toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer anomalia, toda e qualquer anormalidade, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho. Vem repreendendo esse tumor, repreendendo esse nódulo, repreendendo esse câncer, repreendendo essa dor constante que esse teu filho, essa tua filha tem sentido, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho. Te pedimos também que tu repreendas todo o desânimo, toda a apatia, toda a prostração, toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, ansiedade, desejo de suicídio, síndrome do pânico, meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, derrama sobre cada um de nós nesta terça-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Tome posse da bênção do Senhor nessa terça-feira para a tua vida. Amém, amados. Vamos agora sim meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando novamente Mateus capítulo 12, o verso de número 22, que nós já temos utilizado há algum tempo, que nos diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Título da nossa meditação de hoje: instrumentos de cura e libertação. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, já há algumas meditações temos conversado sobre este homem, do texto em destaque, que era cego, mudo e possesso por um espírito imundo. Mas, um dia, este homem foi curado por Jesus e passou a falar, a enxergar e foi liberto daquele espírito imundo que o atormentava. Mas, queridos e queridas do PSM, há um detalhe que faz toda a diferença neste maravilhoso episódio, que eu me atrevo a falar que foi determinante para que isso acontecesse. Aquele homem só foi curado e liberto porque foi conduzido até Jesus por um grupo de pessoas. Preciosos e preciosas do PSM. Nós já falamos um pouco sobre este grupo em uma das nossas meditações passadas. Mas confesso que senti o desejo de falar mais um pouquinho destes ilustres desconhecidos que nos deixaram algumas importantes lições. Vamos meditar juntos? Lindões e lindonas do PSM. Aqueles homens fizeram o que nós, como igreja, discípulos de Jesus, servos de Deus, fomos chamados para fazer: levar pessoas a Jesus. Essa é a nossa principal missão. Todo o resto é secundário. Se Deus nos dá dons, é para os utilizarmos para levar pessoas a Ele. Se Ele nos abençoa, é para que as pessoas presenciando as nossas bênçãos também queiram se aproximar dEle para serem abençoadas também. Consegue perceber como tudo converge para que as pessoas se aproximem dEle, se acheguem a Ele? Príncipes e princesas do PSM, que o propósito principal das nossas vidas seja levar vidas a Jesus, ainda que isso não faça de nós conhecidos, famosos. Aquele grupo, aquelas pessoas, foram usadas por Deus como instrumentos para que aquele homem fosse curado e liberto. É isso que Deus quer fazer de mim e de você: instrumentos de cura e libertação. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, usa-nos como instrumentos de cura e libertação nas vidas de tantos quantos o Senhor desejar. Te louvamos por mais uma manhã de meditação na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém. Amém, queridos. A família PSM deseja que a sua terça-feira seja tão somente sensacional. Permitindo nosso Deus, amanhã, quarta-feira, nós voltaremos. Saber por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar sem moderação, mas compartilhem à vontade este podcast. Amém, meus amados? Seja um instrumento de Deus na vida de outros. Amém? Compartilhe esta mensagem. Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o Pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.